vezes nos tira sem avisar. Deixa um vazio difícil de explicar. Coração chora, quer desmoronar, mas o tempo ensina a recomeçar. Aprender a superar a perda é deixar a saudade vir a força. É lembrar com amor, sem medo, e seguir com esperança no peito. As lembranças ficam pra nos abraçar. Cada sorriso nunca vai se apagar. Quem amamos vive em nosso olhar. É luz eterna a nos guiar. Aprender a superar a perda é deixar a saudade vir a força. É lembrar com amor, sem medo, e seguir com esperança no peito. A dor transforma, mas não destrói. O amor resiste, ele sempre constrói. Mesmo na ausência, a vida se refaz. E a gente aprende a viver em paz. Aprender a superar a perda é deixar a saudade vir à força. É lembrar com amor, sem medo, e seguir com esperança no peito.